Muito bem. Você recebeu o texto de hoje, você ficasse com ele na sua mão. Nós vamos ler o texto e vamos ler um pouquinho sobre essa história, já que nós entrando também numa nova fase, nosso tempo juntos, falamos muito até hoje sobre o desafio da ansiedade, como lidar com a ansiedade, e agora nós vamos olhar para uma história bíblica e tentar entender um pouquinho como deve ser o nosso procedimento em momentos de adversidade, em situações adversas nas nossas vidas. Esse texto que você tem em mãos é um trecho que está em 1 Samuel, capítulo 25, são os versos 23 a 31, e esses versos fazem parte de um contexto que é todo capítulo 25 praticamente, e que conta uma história muito linda. Se você depois puder chegar na sua casa e ler esse capítulo todo, com certeza não vai perder a leitura, embora eu vá fazer referência a ela enquanto nós conversamos aqui. Então, 1 Samuel 25, de 23 a 31, diz assim: quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão aos seus pés. Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pelo Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados, como Nabal. Aceite este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Deus fará com que o Senhor seja rei e também seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e não fará nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Jogará longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com sua funda. Ele cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, nem sentir remorso por haver matado sem razão ou ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Esse texto é extraordinário. Para quem o conhece, vai lembrar-se dos detalhes. Para quem não conhece, vai se inteirar da história, que é mais ou menos assim. O rei Davi, antes de ser rei, serviu Saul, o rei anterior, na corte. E uma das funções de Davi era acalmar Saul. Davi era um guerreiro muito valente e um músico muito habilidoso. Quando Saul se enfurecia, Davi tocava para ele e ele se acalmava, tranquilizava. Uma música de relaxamento. E Saul entrava no clima. Mas um dia, as pessoas da cidade, as mulheres da cidade, começaram a cantar a respeito das vitórias de Davi. As mulheres cantavam assim: Davi, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí Saul não animou com isso. Saul ficou invejoso em relação a isso, enciumado em relação a isso. Como Davi matou seus 10 milhares e Saul apenas uns milhares? Quem é o rei aqui? E dali para frente, Saul começou a perseguir Davi, que precisou fugir do palácio, da condição de conforto que ele tinha, daquela situação de praticamente segundo no reino, para ser um foragido, um inimigo público número um. Saul queria matá-lo e Davi passou a esconder-se em lugares solitários. Uma das regiões em que Davi viveu nesse período foi o deserto. No deserto a gente vai quando a gente precisa repensar a vida, sabe? E Davi foi para o deserto. E ficou no deserto muito tempo. E como era um homem de perfil impressionante, um caráter extraordinário, uma força de personalidade muito grande, logo pessoas que estavam na mesma condição começaram a se juntar a ele. Porque você pode estar no fundo do poço. Sempre haverá alguém em situação pior que a sua a quem você pode ajudar. E Davi descobriu isso no meio do deserto, que a sua condição não era a pior do mundo. E ele ainda podia ser bênção na vida de outras pessoas. E ele começou, de fato, a agregar essas pessoas em torno dele. Começou a fazer de um grupo de mercenários, ladrões, foragidos, pessoas com a cabeça a prêmio. Ele começou a fazer dessas pessoas o seu exército pessoal. Transformou esses homens em soldados. Começou a transformar essa laia num exército. Gente que lhe dava fidelidade, que lhe tributava respeito. Gente que o seguia pelo caminho que ele fosse. E aí Davi começou a usar essa turma que estava com ele para dar proteção para as pessoas que transitavam no deserto. Viajantes, pastores de rebanhos. Ou seja, quem peregrinasse pelo deserto podia saber que enquanto estivesse no deserto não seria prejudicado porque Davi e seus homens estavam lá. Então o certo Nabal, que aparece no nosso texto, e que era um proprietário de muitas terras, dono de muitos animais, mandava os seus pastores para cuidarem do rebanho exatamente na região que Davi protegia. Porque ali eles não seriam atacados por ladrões, não seriam atacados por pessoas que estavam interessadas em roubar o rebanho, coisas desse tipo. E foi assim. O rebanho de Nabal, com os pastores que Nabal tinha, viviam absolutamente tranquilos nessa região que Davi cuidava. Um dia, quando chega uma espécie de final de ano, vamos dizer assim, uma época em que Nabal quer dar uma grande festa e comemorar o resultado daquele ano, Davi fica sabendo que na propriedade de Nabal está tendo uma festa e envia alguns homens para pedirem comida para Nabal. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E no deserto a comida é escassa. Tem um homem dando uma festa e ele sabe quem nós somos, porque nós sempre demos guarida para o seu rebanho. E aí Davi pega uns 3, 4 homens, manda até a propriedade de Nabal, eles viajam até onde Nabal tem a sua propriedade, para dizerem, olha, nós viemos aqui em nome de Davi pedir-lhe algum recurso, alguma comida, porque o senhor sabe que enquanto o seu rebanho esteve no deserto, Davi não permitiu que ele sofresse qualquer dano, e agora a gente só quer uma... Sabe o Boas Festas? A gente só quer Boas Festas, não é? Você tem lá os servidores que atendem na sua casa, que levam o seu lixo, chega no final do ano e eles deixam um cartãozinho, Boas Festas, não é? Dá Boas Festas, afinal de contas a gente te serviu o ano inteiro, né? Nunca demos trabalho, às vezes até deram um trabalhinho, mas vamos esquecer isso agora, né? Vamos esquecer isso agora. E os homens vão e falam isso para Nabal. Davi está pedindo uma comida, um vinho, para ele se alegrar com seus homens, não vai te faltar aqui, é coisa pouca, só para a gente também ter um banquete. E Nabal faz um tremendo desaforo para Davi e os seus homens, no caso, para os homens que Davi tinha enviado. Quem Davi está pensando que é para me pedir alguma coisa? Ele está achando que me fez favor protegendo o meu rebanho? Pois fale para Davi que com uma carta, uma mensagem, um mensageiro, eu digo logo para Saul onde é que ele está. Esse foragido acha que vai dar ordens em mim? Não, mas Davi só está pedindo, mas fale para ele pedir para as negas dele. Que eu não vou dar é nada. Ele que não se atreva a achar que eu devo favor para ele. E faz uma série de ofensas aos homens. Porque a Bíblia diz uma coisa, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem brigas que não precisavam nem ter começado, mas elas começam por causa de uma palavra maldita. Esse é o sentido da palavra maldita. Ela não é mágica, ela é fora de hora. Ela não tem poder transcendental, ela tem poder de irritar alguém. E aqueles homens ficam assustadíssimos com a reação de Nabal e voltam para onde Davi está e dizem, Davi, aquele homem falou isso, e te ofendeu desse jeito, porque a gente tem que ter cuidado na hora de contar para alguém o que o outro fez. Não é? Olha, eu vou te contar porque eu sou seu amigo, mas fulano está falando mal de você. Quem está falando mal de... E Davi fica indignado. Pois esse homem vai ver com quem ele mexeu. Montem os cavalos, peguem as coisas, selecionem os melhores homens, nós vamos até Nabal e que Deus me castigue, Davi diz, se eu não matar ele, todos os seus homens e todas as suas famílias, hoje ainda. E Davi sai em comitiva. Um grande exército enfurecido, um Davi, guerreiro enfurecido, contra Nabal para matá-lo naquele dia. À medida em que os funcionários, os homens de Davi saíram, um dos funcionários de Nabal pegou o que estava acontecendo e correu na Abigail, que era a mulher de Nabal. Dona Abigail, a senhora não sabe o que aconteceu. Teu marido Nabal acabou de detonar com Davi. E tal, porque se você quer que alguém resolva as coisas em casa, fala com a esposa. E o homem saiu daqui, os homens saíram daqui furiosos, prometendo contar tudo para Davi. Eu não sei não, minha senhora, o que não vai acontecer? E a Abigail fica desesperada, esse Nabal é um louco. Eu preciso fazer alguma coisa. Faça o seguinte: peguem comida sem Nabal ver. Vamos armar os jumentinhos também, os cavalos. Vamos sair daqui correndo com tudo que a gente puder levar. Vamos tentar pegar Davi no meio do caminho. E ela faz isso. E ela arma toda a caravana e pega comida e põe comida e põe presentes e sai tentando achar Davi no meio do caminho. Quando ela encontra Davi no meio do caminho, ela desce do seu animal e se prostra. E se prostra. Meu senhor, a culpada sou eu desse negócio. Eu estava desatenta. Eu não percebi que os seus homens tinham ido para lá e não dei conta de atendê-los. Mas assim que eu soube que era o senhor que estava precisando, eu trouxe aqui uma série de coisas para te dar. E não apenas para te dar, mas para dizer para o senhor que eu creio em Deus na sua vida. Foi Deus quem te fez rei. O próximo rei de Israel és tu. Deus te fez isso. E que bom que o senhor está aceitando. Olha, essa mulher é extraordinária. E que bom que o senhor está aceitando meu presente. Porque o senhor não vai fazer a loucura que ia fazer também. E quando Deus te fizer rei, o senhor não terá a culpa de ter matado gente inocente. Que bênção. O que ela está dizendo é: Davi, você não vai fazer o que você está pensando em fazer, mas eu não estou te dando essa ordem, eu estou dizendo que bom que você não vai fazer isso. Quem assistiu o Casamento Grego? O filme Casamento Grego. As mulheres do filme falam assim: nós precisamos convencer o fulano, mas ele tem que achar que a ideia foi dele. Porque senão ele não vai concordar. E aí elas armam, é muito bom, elas armam e vão falar com fulano, um pai grego, chefe de família, tradicional, que sabe o significado de todas as palavras que têm origem grega. E aí elas dizem uma coisa, dizem outra, até que ele diz assim: por que que vocês não fazem isso? Elas dizem: nossa, que ideia brilhante! Ele fica todo feliz. Podem contar comigo. Sempre que precisarem, sabem com quem falar. E elas saem e fazem exatamente o que elas queriam ter feito. Abigail faz exatamente assim. Ela chega diante de Davi e diz: Davi, que bom que eu estou aqui e que você está me perdoando, e que bom que você não precisa fazer isso, porque o Senhor teu Deus é quem te fez rei, e o Senhor teu Deus é quem cuida da sua vida, e você não precisa se defender com as suas próprias mãos, nem com os seus recursos, porque Deus está no controle de tudo. E aí, quando Davi vê aquela mulher prostrada em terra, falando das coisas de Deus, da fé que ele, Davi, tinha, com aquela propriedade. Quando ele vê aquela mulher humilde, sem uma arma na cinta, sem um recurso humano, parando um exército inteiro. Porque a questão é: o que é que para um exército? Abigail parou um exército naquele dia. A hora que Davi vê essa cena, ele diz: ah, mulher, foi Deus quem te mandou aqui. Pois fique sabendo que eu não vou fazer nada. Eu vou voltar para trás. A tua atitude me sensibilizou e eu vou voltar para trás. Hoje eu ia matar Nabal e toda a sua família. Mas por causa do que você fez, eu não vou mais. Então pode voltar, volta em paz, que eu também vou voltar para trás. E eu vou aceitar os teus presentes. E aí Davi pega, ela volta para casa. No dia seguinte, Nabal está bêbado, feito um porco, fazendo uma série de estripulias. Ele tem um ataque cardíaco e morre. E aí a notícia da morte de Nabal no dia seguinte chega no ouvido de Davi. E quando Davi ouve que Nabal morreu, ele não comemora, ele não celebra, ele não faz nenhum comentário. Sabe o que ele faz? Manda um recado para Abigail: quer casar comigo? Porque essa mulher é fantástica. Essa mulher é fantástica. Por quê? Porque ela aprendeu quais são os caminhos da vida. Ela aprendeu os atalhos da vida. Ela aprendeu como é que funcionam as coisas nesse jogo da vida. Ela sacou de longe que a relação entre Davi e Nabal era uma relação de poder. Os dois estavam medindo forças, feito duas crianças num parque de diversões. Puxando um de cada lado da corda, vamos ver quem pode mais. Esse era o sentimento de ambos. Davi e Nabal eram dois meninos tentando afirmarem-se um em relação ao outro. E quando a gente entra nesse jogo de autoafirmação, a gente vai até o ponto em que um tenha que destruir o outro. Porque tudo começa assim, devagarzinho. Eu ofendo você, você me ofende um pouquinho mais gravemente. Eu me sinto ofendido e falo coisas mais graves. Você fica mais ofendido e me agride. Eu fico tão ofendido, passo em casa, pego uma arma e te mato. E é assim que nós temos visto tragédias todos os dias na nossa vida. A zeladora da nossa igreja perdeu o irmão desse jeito. Teve que ir para Londrina, lá no velório do irmão. A família teve que ir para Londrina no velório do irmão. Porque o sujeito estava no bar, fez uma brincadeira com o outro. O outro se sentiu um pouco agredido, fez uma brincadeira um pouco mais inconveniente. Aí o outro se sentiu ofendido, fez uma brincadeira mais grave. Aí o outro já não gostou da brincadeira, gritou e ofendeu. O outro não gostou de ser ofendido, foi lá e deu a mão na cara. O outro saiu, foi lá, buscou uma arma, voltou e matou. Conflitos de poder que acontecem entre políticos poderosos e entre bêbados no bar. Que acontece entre homens de negócio e entre mendigos na rua. Conflitos de poder. Abigail sacou de longe que ela estava diante de dois loucos. De um Davi ensoberbecido e enraivoso, ofendido na sua masculinidade. E de um Nabal ainda mais arrogante, ofendido na sua masculinidade. Porque o que faz de nós homens não é a nossa força, mas é o nosso caráter. E Davi se esqueceu disso. E Abigail lhe lembra e diz assim: Davi, não ligue para Nabal, que não passa do que o nome dele já diz, porque a palavra Nabal significa pessoa que não tem juízo. Pessoa que não pensa antes de fazer as coisas. Nabal é tolo, como está aí no texto que você leu. Não jogue com as mesmas armas, Davi. Você não tem que descer a esse nível, meu caro. Abigail é essa mulher que rouba, que tira da vida a sua fantasia de superpoder. Porque a vida vai nos levando a condições melhores e a gente começa a estabelecer as nossas relações como relações de poder. Ah, mas ele sabe com quem que ele está falando? Você sabe quem sou eu? Esse é o caminho que tem acabado com a vida de muitos homens. O sujeito começa a subir na vida e o mundo começa a se dobrar aos seus pés. As pessoas começam a tratá-lo bem, não é assim? Eu tava um dia cortando cabelo lá no Turra. Cadê o Turra? O Turra está aí, eu vi o Turra aí. Estava cortando cabelo lá no Turra. Não tomem o meu cabelo como base para avaliar o Turra, viu, irmãos? Tá bom? Eu tenho um problema de nascença. Estava lá cortando cabelo e olhando, e o Turra tem uma manicure lá, uma mocinha simpática. E aí entrou um senhor lá, não é? E ela logo levantou da cadeira, e eu fiquei só vendo, eu vejo isso em todo lugar, eu gosto de observar. E ela levantou da cadeira rapidinho: doutor fulano, que bom que o senhor veio, vamos fazer o pé hoje? E ele falou: eu estou pensando em fazer assim. Ela falou: então venha cá, sente aqui e tal, e tratou ele tão bem. Aí eu fiquei imaginando, enquanto o Turra cortava meu cabelo, eu fiquei imaginando. Esse sujeito sai daqui e vai na loja comprar um negocinho. Chega lá, tem uma vendedora igualmente simpática. E ela olha para ele e fala: doutor fulano, o que, que o senhor quer ver hoje? Vamos tomar um café? E ele diz: um café eu aceito sim. E ela: quer ver alguma coisa hoje? Vamos levar alguma coisinha, fazer um agradinho, né? Ah, eu quero isso aqui. Ó, mas o senhor tem muito bom gosto, doutor fulano. Aí ele sai dali, passa na padaria, a mocinha da padaria: oi. Vai levar um pãozinho hoje? Vai. Aí ele chega em casa, peito estufado, abre a porta, a mulher dele: trouxe cebola? Não, esqueci. Ah, mas você não faz nada que eu peço mesmo, hein? Ô, homem inútil! E o sujeito vinha: mas cadê a mocinha que estava me tratando bem até agora? E aí ele... E ali ele não é doutor, e ali ele não é senhor, e ali... Benzinho, me traz um copo d'água, a distância é a mesma. E ele fica indignado com aquilo. E ele larga da mulher dele. O cara faz sucesso e larga da mulher. Por quê? Porque a mulher é o único obstáculo entre ele e o sonho de fantasia que ele tem. Na fantasia dele, ele tem que ser bem atendido, bem querido, valorizado em todos os ambientes. o tempo inteiro. É o que o mundo diz para ele o tempo inteiro. O mundo diz, nós nos dobramos quando você passa, meu amigo. Você é importante, você é especial. Mas em casa a mulher diz, você não é lá essas coisas, homem. Você esqueceu disso. Você não está dando atenção para o seu filho. Você não está cuidando do nosso casamento. Você está distante. Nós não estamos conversando. E a mulher fica trazendo o homem para a realidade. Ele não quer. Ele quer a fantasia. Ele quer viver a fantasia. E essa mulher se torna o único obstáculo entre ele e o sonho virtual dele. Então não, põe ela para fora, põe ela para correr. E eu digo nas minhas palestras sempre, você cresceu na vida, por favor, não largue sua esposa. Porque às vezes ela é o único contato seu com a realidade. O único. Estava com você quando você não era nada. Estava com você quando você estava começando na vida. Isso é uma coisa extraordinária. Abigail é esse tipo de mulher que traz o homem para a realidade. Por isso que quando Nabal morre, Davi diz assim, casa comigo, mulher. Ela não é uma princesinha, ela não é uma menininha. É uma mulher de bom senso. Davi quer ela do seu lado. Porque foi a única pessoa com alguma noção de realidade no meio desse conflito de poder. A única pessoa que disse, Davi, não desça no nível de Nabal. Você não precisa disso. Provar que você tem mais poder que Nabal é igual brigar com um bêbado. Você pode bater no bêbado ou pode apanhar do bêbado. Nenhum é vantagem, nem o outro. Não é assim? Se você, por exemplo, o Corinthians ganha do Palmeiras. Ah, difícil. Ô, pai, cura. Corinthians ganha do Palmeiras. Aí o corintiano chega lá pro São Paulino e fala, meu time ganha do Palmeiras. Aí o São Paulino diz assim, bateu em bêbado. Eu não devia mexer nesses assuntos, né? Eu não devia mexer nisso. Podia ter batido no bêbado, podia ter apanhado do bêbado. Quando você bate no mais fraco, agora voltando a falar sério. Quando você bate no mais fraco, não é vantagem nenhuma. Você não ganhou nem por bater, como não ganharia se apanhasse também? É o que a Abigail está dizendo para o Davi. Davi, qual vantagem você vai ter em bater no Nabal? Em triturá-lo hoje? Você é o homem a quem Deus fez rei. Sabe o que falta para nós, irmãos? Às vezes nos descobrimos como os homens a quem Deus nos fez reis. Sabe, falta isso para nós. A gente se nivela por baixo muito rapidamente, muito rapidamente. Abigail traz esse homem para a realidade. Quando ela faz isso e ele sabe que o marido dela morreu, ele diz, por favor, vem casar comigo, porque eu preciso de uma mulher assim do meu lado, que me traga de volta, que me faça abandonar meus sonhos de onipotência, que me ajude a ser eu mesmo, que me ajude a ser quem Deus quer que eu seja e não o que a minha fantasia quer fazer de mim. E qual que é o caminho que Abigail escolhe para isso? Primeiro, o caminho da humildade. Porque a solução do problema começa quando você se humilha. Note o que ela faz. Se ajoelha, se prostra, assume uma culpa que qualquer bobo que lê o texto sabe que não é dela. Qualquer um de nós lendo esse texto sabe que Abigail não é culpada. Mas ela aprendeu... O que o Craig Hill, que fez aquele curso Veredas Antigas, diz num livrinho chamado Culpado Eu, que assumir a culpa não faz você melhor ou pior, nem mais certo, nem mais errado num problema. Só aponta o caminho da consciência e diz, mesmo que a culpa não seja toda minha, eu tenho culpa de ter permitido que a situação chegue nesse nível. É o que Abigail faz. Ela está se culpando por não ter feito algo que ela nem viu. Mas sabe por quê? Porque na humildade você não tem problema em reconhecer culpa. Mesmo que a culpa não seja sua. Sabe por quê? Porque o seu compromisso é com a solução e não com a identificação de culpado. Você quer ver alguém que não quer resolver o problema? Ele começa a falar sobre de quem é a culpa. Aconteceu uma coisa ruim no ambiente de trabalho, na empresa, em casa. Não. Primeiro nós temos que ver quem foi que fez isso. E aí vai, não, porque foi fulano, e aí o fulano diz, não, mas quem começou foi o outro, e o outro diz, não, mas foi o outro que falou primeiro, e não sei o quê, até não chegar ninguém. Quando tinha duas pessoas no mundo, havia três culpados. Não é? A história de Adão e Eva. Tinha duas pessoas no mundo, tinha três culpados. Adão, o que você fez? Eu não. A mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é tua. Eu estava bem sem mulher. Estava aqui, passeando, sossegado. Aí o Senhor olhou para mim e disse assim, não é bom que o homem seja só. Vou fazer ele um auxiliador. Olha aí o auxiliador que o Senhor me deu. A mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Aí Deus olha para a mulher e fala assim, Eva, o que você fez? Ela fala, eu, a serpente. Ou seja, tem duas pessoas no mundo e tem quatro culpados. A serpente, o homem, a mulher e Deus. Você quer não resolver um problema? É só estabelecer culpados. Agora, não é diferente quando você fala assim, gente, não importa quem foi a culpa, vem cá, vamos solucionar isso. Vamos começar a consertar isso. Vem cá, você quer ajudar a resolver o problema? Não quero, estou comprometido. Você está também? Vamos aqui. Depois a gente vê o que a gente tem que fazer para não acontecer de novo. Mas agora é hora de resolver. Estou vindo aqui para o hotel. Eu tenho que cruzar ali a rua da igreja. E aí uma senhora para o carro no quadrado amarelo lá do cruzamento. Aí eu dou um sinalzinho de luz para falar para ela um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Ela olha para mim e faz assim, ó. Eu fiz assim, só um pouquinho para frente, ela. E pôs o braço assim, e o farol fechado, e abri, todo mundo ia começar a passar de novo, eu só precisava cruzar e ela em cima do quadrado amarelo. Falei, pai, queima. Manda um raio teu agora, Senhor. Eu olhei para aquilo lá e falei assim, na hora eu pensei, né? Falei, isso aqui dá uma confusão às vezes, isso aqui dá uma confusão, isso aqui vira briga em 2 minutos. Aí ela passou, os outros passaram, eu fiquei de novo, fiquei esperando a próxima, aí o outro me deu passagem, eu passei. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu tivesse visto aquela mulher como a razão pela qual a minha identidade estava sendo ultrajada, eu teria que revidar de alguma forma. Mas como eu vi aquela mulher como mais alguém que vai passar pelo meu caminho naquele dia e não vai mudar em nada a minha vida, eu esperei. Não é que eu seja a pessoa mais paciente do mundo e nem a melhor pessoa do mundo, eu tenho os meus erros em outras áreas. Eu sou um cara calmo no trânsito e tenho meus problemas em outras áreas. Mas eu cheguei aqui no horário. Fiz o que tinha que fazer e não me estressei. Abigail ensina isso para nós. Que o caminho da humildade, de você deixar o outro passar à frente, não se sentir ofendido na sua identidade, porque a sua identidade não está na mão do outro. Achei bonitinho o jeitinho dela. Ela é segura de si. Mandando eu esperar. Falei, tá aí uma mulher firme, só não vou falar casa comigo, porque... Não é a Abigail, né? A minha Abigail eu já tenho e ela me detona. Não é? A minha mulher tem um dom, que eu falo que é o dom da agulha. É só minha bola tá cheia, ela fura. E ela sabe disso. Ela fala, eu tenho o dom da agulha. Ela fala para os outros. Sabe qual é o meu dom? Meu dom é o dom da agulha. Eu furo a bola dele. E fura mesmo, não tem dó. Chega em casa depois de um sermão, todo mundo saiu abençoado, chorando, aquela coisa linda. E aí ela olha para mim e fala assim, você não precisava ter dito aquilo. Você se mostrou. Como, Cristiane? Eu me mostrei? Eu falei aquilo que precisava. Ela não precisava, não. Se você não tivesse falado, ficava melhor. Você sabe alguma coisa de pregação, moça? Você já fez isso na sua vida alguma vez? Só estou falando, meu bem. Que se não falasse isso, era melhor. É para o seu bem que eu falo isso. E eu quero esganá-la. Porque ela está me trazendo para a realidade. Eu me orgulhei mesmo. Eu sei disso. Eu só fico indignado porque é verdade. Se não fosse verdade, eu tirava de letra. Você achou, meu bem? Não foi minha intenção, mas se você achou, eu vou tomar mais cuidado. Mas como era verdade, eu não queria aceitar. Eu me orgulhei mesmo, eu me mostrei mesmo, eu falei de mim achando que eu era melhor que os outros. Num sermão, gente, que homem eu sou que peca pregando a palavra? E você é igual eu. Não é? A gente... A humildade de poder pôr o rosto em terra e dizer a culpa é minha. Sendo ela minha, não sendo. A culpa é do outro. Ele que está fazendo errado, é. Ela está mandando eu esperar quando ela que tinha que sair da frente, porque ela que está no lugar errado. Mas não importa de quem é a culpa, eu quero a solução do problema. Descer do carro e ficar batendo boca com uma mulher na rua não faz o menor sentido. Eu preciso seguir o meu caminho, eu tenho uma coisa excelente para fazer, encontrar todos vocês aqui e falarmos sobre a palavra de Deus. Isso é uma coisa excelente, eu não quero me distrair com nada no meio do caminho. Abigail é humilde o suficiente para fazer isso. E segundo, crente o suficiente, crente em Deus. Crente no sentido de quem acredita, tá bem? Crente no sentido de quem confia, uma pessoa crédula em Deus. Porque ela consegue olhar para Davi e dizer: Davi, Deus está no controle da sua vida, homem. Vai assumir as rédeas por causa de quê? Se Deus tem a rédea da sua vida, por que que você a quer de volta? Está mal controlada, por acaso? E Davi diz: ah, mulher, foi Deus que te mandou aqui. Porque eu estava assumindo as rédeas por mim mesmo. O que que nós aprendemos aqui? Que facilmente a gente entra nos jogos de poder da vida. Como sair deles? Primeiro, ouvindo pessoas de Deus, com bom senso, sabedoria, que Deus coloca perto de nós. Pessoas que nos tragam a realidade e que, ao invés de inflar o nosso desejo de poder, nos murchem dele. Fica assim, não vai se rebaixar a ponto de ficar medindo forças com essa pessoa. Entrega nas mãos de Deus. Tem gente assim no mundo, viu? Que nos fala bem e não mal nessas horas. Segundo, sendo humildes o suficiente para reconhecer a nossa dependência de Deus e que, independentemente de quem seja a culpa, nós podemos ter parte no processo de solução. E terceiro, confiando no Senhor. Se Ele está no controle das nossas vidas, nós não precisamos assumir a rédea de novo. Mesmo que nos sintamos prejudicados em alguma situação, lembramos daquele versículo que diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esse é o ensinamento fundamental da vida de Jesus. De um Jesus que nunca entrou em jogos de poder, mas sempre agiu com humildade e fé em Deus. Sempre com humildade e confiança no Senhor. E se tornou, por isso, o nosso exemplo maior. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso tempo juntos. Pai amado, nós te louvamos, porque podemos aprender tantas coisas boas na tua palavra. Te louvamos por essa história tão gostosa de ser aprendida, entendida, interpretada, e pelas lições que ela nos traz. Queremos ser bons aprendizes nesta hora. Queremos colocar em prática isso. Dá-nos, ó Deus, vitória sobre as nossas fantasias de poder. Dá-nos um coração humilde. Dá-nos ouvir mais aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para nos dizer coisas boas vindas de Ti e não aquilo que todo mundo diz. Também dá-nos, ó Deus, essa sensibilidade para nos humilharmos e para confiarmos em Ti. Abençoe esses homens, ó Deus. Nós estamos buscando uma vida diferente. Estamos buscando uma vida melhor, mais feliz, mais justa, mais plena, abundante, como diz a Tua palavra, só com a Tua ajuda. Só no Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós vamos ter essa força, encontrar essa força. Oramos no nome dEle, pedindo-Te que nos ajudes, em nome de Cristo. Amém. Amém. Só lembrando que toda quarta-feira nós temos esse encontro. Nesse horário, às 18h30, com o lanchinho, 15 para 7 a gente começa com a reflexão. E você pode convidar um amigo para estar conosco aqui na próxima quarta-feira. Nós viramos para resolver a questão do espaço, tá bem? Quantas pessoas você quiser convidar, serão sempre todos muito bem-vindos. Dá um abraço em quem veio ouvir a palavra de Deus com você. Vá em paz, que você tenha um excelente resto de semana, em nome de Jesus.